Quando era noite, pedi a Deus pra me mudar, ser outra eu, alguém bonita, alguém amada. Eu mal sabia que seria transformada. O cabelo que herdei de minha mãe não dá passe livre pra ninguém passar a mão. O cabelo que um dia rejeitei deu a confiança pra mulher que me tornei. É uma coroa, é o poder. Sou uma rainha e posso ter o que quiser. Eu vou correr atrás do que eu quero. A negra vai vencer. O cabelo que herdei de minha mãe não dá passe livre pra ninguém passar a mão. O cabelo que um dia rejeitei deu a confiança pra mulher que me tornei. Eu deixo cacho, eu deixo trança, eu deixo afro e não desmancha. Tá no meu sangue, é de verdade. Eu tenho orgulho, essa é a minha identidade. O cabelo que herdei de minha mãe, o cabelo que herdei de minha mãe, o cabelo que herdei de minha mãe, não dá passe livre pra ninguém passar.